Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar, pois sei que o orgulho é mais forte. Dessa vez eu acho que é melhor eu ir. Mas antes de tudo desejo boa sorte. Eu sei que não vai apagar toda aquela história que a gente viveu, mas também não vou prolongar pra você dizer que o culpado fui eu. Não adianta vir me procurar, sabe eu sou melhor só. Já tentei até me relacionar, mas a cabeça dá um nó. Outros corpos pra me entreter, outros cheiros pra te esquecer. E o foda é que eu sempre volto atrás e sempre todos os sinais me pego pensando em você, pensando em nós dois, pensando em dizer o que sinto. Anda por aí sem rumo no mundo, distante de tudo, distante de tudo. Mas e se foi eu que errei, só me desculpa, babe. Tu conheceu meu pior lado e ainda me ama aí. Por quantas vezes diz que eu vacilei, hoje eu só dedico meu tempo e multiplica a grana. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem. Não adianta vir me procurar, sabe eu sou melhor só. Já tentei até me relacionar, mas a cabeça dá um nó. Outros corpos pra me entreter, outros cheiros pra te esquecer. E o foda é que eu sempre volto atrás e sempre todos os sinais me pego pensando em você. Logo eu que amo ser o melhor de tudo, imagina quanto dói ser tão ruim pra você. Meus dois amores disputando atenção, você ou minha carreira, qual que vai vencer? A dor de ser tão insuficiente, seus pra sempre acabaram depois de me conhecer. Eu superei todos os amores da sua vida, curei feridas antigas e acabei criando novas. Me desculpa, amor. Dói demais admitir que só o amor não é o suficiente, não resolve tudo. Dói demais. Eu queria tanto ainda conseguir fingir que não te amo. Essas vadias não são boas o suficiente pra me fazer te esquecer, te esquecer, te esquecer. Me sinto pequena ao seu lado e esses caras na sua DM pra me alcançar ainda precisam crescer, precisam crescer. Eu tenho a senha, te satisfaço em tudo, só não consigo te dar uma vida tranquila. Oh, coração vagabundo, imagina quanto dói ser tão ruim pra você. Não adianta vir me procurar, sabe eu sou melhor só. Já tentei até me relacionar, mas a cabeça dá um nó. Outros copos pra me entreter, outros cheiros pra te esquecer. E o foda é que eu sempre volto atrás, todos os sinais penso em você.